1995, livre pouso, pistola 0, vento variável 3-9. Autorizado, pouso, voo 995. Whisky Juliette Kilo na interseção, pronto para ingressar no pátio na posição 1-0. Peço Whisky Juliette Kilo até o gate 10. Juliette Kilo ciente, claro. No 995, solo aos 40, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 6. Livrando à direita, Alfa Juliette, no 1804, 1804, ingressa via Juliette para o gate 11. Via Juliette, gate 1804. 201 no livre decolagem, vento variável 3-9. Afirmativo, está iniciado, trânsito 201. Código 08, chame Recife 1260. 1260, Recife 808. Decola aos 42, controle 1, 19, decimal 35, Logia. 1935, obrigado, bom trabalho, tá? 3201. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3201, decolou na 6-4. 3201, contato radar, subo ao 360, Roger 2000 Leda. Ok, pós 2000 Leda, tá? 3201 para 360. 795 livre LS, sem redução. Reduzindo, voo no 795 livre LS. 7 quilos, informando a perna do retorno do pátio 3 para o pousado. Gente, bom dia. Estabilizado? Afirmo, bom, na 795. Complete de aproximação, chame torre em 118.612. Por no 607, livre LS, desça para 12 mil pés, inicie redução em forma estabilizada. 2 mil, repassaremos estabilizado no 607. São 3171 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Pêndulo 44. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita. Saída da Euleda, Eudes. Controle Salvador 119.35, aciona 5147, São 3171. Salvador, 5193. 1011, no 09. Só um minuto, vou verificar. Vai pousar o gol no 795 na onda. Gol no 795, livre pouso, vento 020 graus, 22. Livre pouso, gol no 795. 1897, desça para 3 mil pés. 3.897. Chame Recife 13325. 13325, obrigado, bom trabalho, Terra 320. Né? Bom, no 705, solo 47, táxi Alfa Índia Gate 2. Alfa Índia 2, bom, 71. Voltando 3171, no cópia. Prossiga, senhorita. São 3171 para Guarulhos, autorizado, nível 340, via Pêndulo 21, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle Salvador 119.35, aciona 5147, São 3171. Autorizado 340, via Pêndulo 21 para Guarulhos. Decolada 10 no perfil da Arbor, Elefa, aciona 5147, controle de 935. Muito grato, 3171. São 3171, chame pronto para pushback acionamento. Chamará na posição 7. 2, Salvador, bom dia, no 607, 2 milhas do dia terra. Rumo 607, mantém a aproximação, aguarde a autorização. Aguardando no 607. Alfa de Alemanha, que assina a identificação, a chegada à mar em som para descida. Desça para 6.000 pés, o altímetro 1.011, chegada à mar. Firme? 5%. No 897, livre LS, desça para 2.000, informe estabilizado. 2.000, livre LS, bandeira estabilizada, 897. 07. Torre, dá pra aumentar o brilho do papito pro gol no 607? E, obrigado. Para, Dago! Pega aí. Eu estou fazendo fonia, não sou eu. Estabilizado, 897. Flete aproximação, chama agora a torre, 186, bom pouso. 186. Salvador, gol 897, bom dia. Bom dia, gol 897, mantenha aproximação, aguarde pistão 10 livre. Guardando pista livre. Para 5.000, Rio 5973. 973, desça para 2.000 pés. Sou time, sou 90, no uniforme localizador. 2.000, com 1.011, Patrino Lock, Rio 5973. Bom dia, sua identificação, autorizado de chegada bom, desça inicialmente para 4.000 pés. Sou o time que nós é no Vigilante. Número 4 para pouso. T05 Alfa Juliette, gate 5, voo na 607. Gate 5, descendo por 050, 10, 11, 11, 11, 107, na ponta. Rumo 897, livre pouso, pistão 10, vento calmo. Repouso, Charlie vai em controle. Alfa Charlie vai em escuta. Retração para sequenciamento, curva à direita, proa 050. Pista para 3 mil pés, estou tímido no 09, Alfa Charlie Mike. Autorizado a interceptar o localizador. A sua escuta Alfa antes da Juliette, repórter. Boa nominação. Localizador da Ana Zero Rio 5973. Sim, pelo controle. Estabilizando na ILS da 10 Rio 5973. Completa de aproximação, chame 2186, bom pouso. 76, obrigado. Alfa Charlie Mike, desça para 2000 pés. Forme localizador, Alfa Charlie Mike. 2000 apontará do lado de Alfa Charlie. Zona Saturno, posto de acionamento no 7. 3171, chame o Solon 219 para o posto. 219, graças. Onde? Fala. Pega a beira. Salvador, bom dia. 3171, posto de acionamento no 7. 7, aprovado, 3171, chame táxi. Eu vou chamar a táxi, já, 3171. Baixo travado, passou externo, Rio 5973. Rio, bom dia, avistado, vento norte, 1 nó, ajuste 1011, pouso autorizado, pista no zero. Bom dia a todos também, pouso 1-0 autorizado. Voo no 897, prossiga, Juliette, até o portão 04. Juliette até o 04, voo no 897. Desça para 3 mil pés, estou o time, estou na 3859. Reduz velocidade para 2009. Positivo. Obrigado. 5973-00, direito 219. Direito 219, eu 5973. Salvador, Rio 5973, livrou pela Golf. Rio 5973, bom dia, táxi aprovado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento aos sinos, aduna aquele pátio 5973. Li pela Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, Rio 5973. Mike, check 3. Ainda vamos passar. Charlie Mike, gente, cancela o plano 01, prossiga visual, reporta final da 17, ajuste 611. Contada na final da 107, estamos baixados, será aguardado agora. Vamos baixar. Sem identificação, autorizado chegada a bonfe, desce inicialmente para 4 mil pés, estou tímido na 01 no vigilante. 4 mil, 09 na bonfe, chegou no meio, até o fim. Atingindo 5 mil, está 3517. Desce para 3 mil pés, 3517. 3 mil, 3517. Solo, é o gol 1804. Gol Note 04, informação hotel, ajuste no 01, no guarde para copo. Aguarda, a saída prevista é bloco 9. Saída prevista é Galeão 360, Dael, Leda, pós-Leda, Pridia. Galeão 360, Dael, Leda. Isso, Dael, Delta, Alfa, Eco, Lima, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, pós-Leda, Pridia. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Sala, Sun 3, tudo certinho para o táxi, 183 a bordo, 3 horas e 55, confirme. 183 a bordo, confirme, confirme a autonomia ou está 3171? É, 3 horas e 55. A 3171 autorizado táxi, a ponto de espera da 1-0, via Índia, Alfa no ponto de espera, Toy 1, 1-8-6-2, ajustando no 0, 1-1, TAN 3171. Está sendo autorizado, em alfa, ponto espera, 2, 1, 6, 2, já, tem um outro. Estou no 7 da TAN, desço para 2.000 pés, estou tímido no 01, informe localizador. 2.000, 1-0, 1-1, informará no localizador, 3.5 no 7. Gol Noite 04, pronto para Copa? Afirmo. Gol Noite 04, autorizado para Galeão, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeiro curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda, Pride, onde a temperatura pisou no 0. após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando em 1.19.35, torre 1.11.62, acione no transponder 5.1.66, gol 1.804. Autorizado Galeão, nível 3.60. É falando da 1.0, com povo à direita, saída da El, Leda, Bridge, após conforme rota. O controle 119.35, a torre 118.6, o transponder 5.1.66. Gol 804, com protegimento correto, tinha ponto para pushback e acionamento. Chamar na pronta. Bom dia, vento norte 2911, pouso autorizado, pista 10. Nível pouso, pista 10, 2259. Então 3153, essa indicação autorizada em chegada Bonf, desça para o nível 850. 050 na... O 320, decoda no 0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, via Upsilon 17. Controle operando em 1.19.35, torre 1.11.62. Acione transponder 5.1.63, o FGS 5722. Autorizado o Brás. 0, saída Arco, então a Nebo 0, 1, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Funciona as manobras, além mantém. Estabilizado? Estabilizado em LS 1.0.35.1.7. Complexo na LS, torre em 1.8.6. 786, obrigado, senhorita, daqui a pouco.